YH799, Rádio Serra Azul AM 580 kHz. Uma emissora da Fundação Dom Juvenal Roriz. 1000 watts de potência. Evangelizando, levando música, informação e atrações da mais alta qualidade. Rádio Serra Azul. A gente fala, a região responde. Caiapônia, Goiás. Diocese de São Luís de Montes Belos. Serra Azul.